Cubo. Domingo para segunda, 00:00. Thank you. ont aidés jusqu'ici. Merci encore. God bless you. Let attentively, just like you're checking if you're alone. We'll be right back.

Cubo. Domingo para segunda, zero horas. Copacabana, balança caminho. parece que dança nas ondas que beijam.